E será isto? Tá geladinho? Tem um gosto bom, gostoso, doce. Está fazendo? Está fazendo xixi, é? Não. Quer que a gente espere você? Não. Vocês vão em frente. Eu alcanço vocês depois. Que negócio estranho. Mas o que quer que seja é muito bom. Harry, o que você está fazendo? Comendo neve? Perdeu o juízo, parceiro. Acha que estou comendo neve? Experimente só, você vai gostar. Não, eu não como neve. Ah, mas experimente. Isso não é neve. Experimente. Hã? Mas o que será isto? Se esse negócio continuar saindo da terra desse jeito, poderemos faturar uma nota vendendo isso para as pessoas. Ah! Estou me comendo vivo. A coisa. Está tão quente. Versão brasileira Herbert Richards. Você me assustou. Não devia ficar andando por aí assim. O que está fazendo aqui? Pensei até que fosse um ladrão. Eu estava com fome. Ah, estava com fome. Você viu? Viu o quê? Aquilo. Mas o que há com você? Estava se mexendo. Escuta aqui, garotinho. Agora trate de voltar para a cama e não me venha com essa de novo, tá bem? Agora vá, vá, vá! Quando eu era uma garotinha, eu achava que não havia coisa melhor do que um sorvete. Agora eu sou uma moça. E descobri que tem uma coisa que eu gosto bem mais. Muito mais. É chamada de stuff. E podem acreditar. O bastante. Nunca é o bastante. Há um mês adquiriram todos os pontos de venda da costa oeste do Charlie Chocolate com a intenção de adaptá-los para o negócio em 60 dias. Depois se espalharão pelo país. Gostaria de saber como eles fazem isso. Podemos copiar a ideia. O que quero dizer é que podemos aperfeiçoá-lo. Aparentemente não tivemos sorte na análise dos ingredientes nem nos aproximar de ninguém dentro da empresa. Foi por isso que pedi ao David Rutherford para vir aqui hoje. É. Olhe, tem certeza de que quer se envolver com espiões industriais? Olha, eu quero resultados e ele é o melhor que existe. E são homens como ele que nos mantêm no negócio. É, acho que temos que salvar o mercado do sorvete. Está lá. Você não trabalhava para o FBI? Trabalhava, mas pelo menos eu não levei um pontapé como você. Ah, é? É. Pois é, eu saí na época do Abscan, DeLorean. É, bons tempos aqui. É, vamos indo, figurão. Vamos ver se você é bom mesmo. Nossa, mas que lugarzinho bacana vocês arrumaram. É, mas peraí, parece que tá todo mundo nervoso. Olha só que mãos suadas. Suas mãos estão suadas. Ah, essa aqui também está suada, hein? Deixa eu ver essa aqui. Ah, olha, suadinha também. Acho como que vai? Coisa, hein? Me fale sobre o Stuff. Você já foi informado sobre o problema? Não, não completamente. E eu também não compreendo por que não foram ao Serviço de Inspeção Federal. Bom, por uma razão ou por outra, logo depois que foi aprovado, a maioria dos envolvidos se demitiu ou está fora do país ou então de férias. Ou então foram demitidos. Esse não é o estilo de vida americano? Nunca tivemos tanto problema para conseguir informação de uma empresa. Ah, não se preocupe com isso. Toda muralha sempre tem uma brecha. E eu vou dar um jeito de entrar na empresa e fazer uns estragos. Mas isso vai custar caro, podem acreditar. Ouça, não queremos saber como você faz isso. Apenas que faça. É, eu não sei não, mas eu acho que vocês não gostam muito de mim. Quando eu vinha para cá, eu vi alguma coisa. Alguém disse que eu fui demitido do FBI e que me puseram no gelo, que eu era obsceno. É, alguém aqui disse que eu era obsceno. Alguém aqui. Escuta, quem foi que disse que eu era obsceno, hein? E como é que soube disso? Enquanto você estava no Metropolitan Opera ontem à noite, eu dei uma passadinha no seu quarto lá no hotel e coloquei isto aqui no seu bolso. Oh, droga. Ah, você é muito eficiente. Sabe, senhor... Rutherford, mais Rutherford. Sabe por que é que me chamam de mais? Não, por quê? Porque sempre que me dão dinheiro, eu estou sempre querendo mais. Sabe, senhor Rutherford... Pois não, senhor. Até que o senhor não é tão burro quanto aparenta ser. Ninguém nunca é tão burro quanto aparenta ser. Agora, se eu não me engano, parece que o senhor tem um cheque visado com o meu nome me esperando. É, com o cavalheiro ali. Ah, com o cavalheiro. É, veja só, hein? É, parece que é legal. Para começar, tá muito bom. Seu patife. Ah, e quando estiver com o FBI, quer dizer isso a eles por mim? Meu, que animal. Eu acho que quebrou o queixo. Obrigado pela confiança, hein? Quer subir e dizer a seu irmão para vir até aqui? Ah, assim o meu café vai esfriar. Assim que terminar, eu volto. Pois faça o que eu te mandei e agora. É, acho que o despertador não tocou. Ele estava andando pela casa toda no meio da noite. Não me admira que esteja cansado. Pela casa toda. Diga para ele que não vá faltar a aula hoje. Não quero desculpas, hein? Oi. Até que enfim. O que vai querer pro café? Não tenho nada. Eu vou fritar um ovo para você, tá? É, sabe o que é? O meu estômago tá meio ruim hoje. É? Mas estava muito bom às 4 horas da madrugada. Escute aqui, garotão. Você já faltou há 3 dias de aula. E não quero que falte a mais nenhuma, entendeu bem? Não sei o que você pretende fazer, mas não vai faltar a mais nenhuma aula. Posso comer um pouco depois que terminar meu café? Claro. Isso é bom para você. Não! Não coma isso. Não tem nada errado, filho. Eu comi de madrugada. Eu estou avisando. Isso não é bom. Está estragado. Não está com gosto de estragado. Toma aqui. Prove e veja se está estragado. Não. Eu não quero, não. Mãe, esse negócio se mexe sozinho. Ele se mexe. Eu vi ele se mexendo na geladeira. Que foi, cara? Tá ficando maluco? Jason, volte já aqui! Eu espero que essas manchas saiam. O que será que aconteceu? Eu vou saber. Olha só, ficou limpo. Baixa caloria, um bom sabor e não deixa mancha. E ele não gosta. Não há coisa melhor. Associada a bactérias benignas? Talvez tenha sido um acidente feliz o fato de ter um gosto bom. É, parece que reproduziram esse acidente em grandes quantidades. Pois é. É isso que eu não compreendo. Pensei que havia algum regulamento do governo que exigisse a identificação do conteúdo. Estão protegidos pela lei dos componentes de fórmulas. A mesma lei protege a fórmula secreta do xarope de um refrigerante conhecido. Senhores, a mocinha que está entrando agora está fazendo um trabalhinho para mim. Por que, pessoal, se nós quisermos descobrir a fórmula secreta do stuff, nós teremos que roubá-la? Um ritmo mais rápido, tá bom? Vamos pôr mais animação nisso. Vamos, vamos, vamos ver o traje de banho, tá bom? Eu quero lindos sorrisos. Ainda temos aquele modelo? Temos. Tá legal. Agora quero que deem um stuff uma pra outra. Põe um lindo sorriso no rosto. Viu? E Cat, tira um close delas quando se aproximarem, tá legal? Quer que aproxime mais? É, só um pouquinho. Quando elas vierem, você se aproxima. Você entendeu? Ah, tá certo. Tudo bem. Dê um close nos rostos das duas seguintes, porque são muito bonitas. Agora comam e mostrem como gostaram. Muito bem. Obrigada, meninos. Tá bom, Pris, você sozinha. Bem pra câmera, bem aqui. Isso. Agora eu quero que dê um grande close nela enquanto ela alimenta a câmera devagar, assim. Mas o que é isso, senhor? Eu só queria que desse uma paradinha. Mas o senhor perdeu o juízo? Pessoal, o intervalo de 5 minutos. Eu preciso falar com a senhorita Kendall sobre o emprego dela e sobre esse serviço e outras coisas mais. Por isso, podem tomar um cafezinho, podem tirar isso daí. Desliguem as luzes e o som. Entenderam? Ótimo. Mas o que está fazendo? Olha, eu sei, estragando o trabalho de uma tarde inteira. Desculpe interromper desse jeito, mas eu não posso ficar esperando. E eu sei também que você não é o tipo de pessoa que fica esperando. Ah. Você não chegou onde está, ficando de braços cruzados, não é mesmo? E como é que soube? Ah, eu soube disso porque foi desse jeito que cheguei onde estou. Onde eu estou hoje. E eu estou aqui com você e você é muito bonita. David? Rutherford? Mais. Os meus amigos me chamam de mais. Eles me chamam de mais porque toda vez que me dão alguma coisa, eu sempre quero mais. Eu acho que você quer saber o que eu quero de você. É, eu gostaria de saber o que você quer. Eu quero que comece uma campanha publicitária, mas... não é só para vender a imagem, mas também para convencer o público de que a Petróleo Lehigh se interessa mesmo pelo seu público. Ah, mas por que eu? Ah, pois é, veja o que fez pelo Stuff... Você inventou um nome, pelo que eu sei, né? É, isso é verdade. Pois é, e criou a imagem e promoveu toda a campanha publicitária. É por isso que eu não tenho tempo para companhias de petróleo. Minha querida, eu não estou aqui para contratar a sua agência para trabalhar para nós. Eu quero comprar a sua agência e pôr você à frente. Você quer comprar a agência e pôr... Ah, isso explica tudo. Você quer esperar um segundinho aqui, sim, por favor? Mitzi... Eu quero que cheque este cara do cartão e depois me informe o que descobriu. Quero também que cancele o encontro do jantar e que me traga um vestido para eu usar. Pois não, é para já, senhora Kendall. E aí? O que estava dizendo? É, eu gosto de ver uma mulher decidida. Escolha o restaurante. Onde se hospedou? Sherry Netherlands. Eles têm serviço de quarto lá? A minha limusine está parada aí fora. A minha também. Ah, mas eu aposto que a minha é maior do que a sua. Rapaz. Aí. largo daqui! Vai matar vocês! Vai matar vocês todos! Oi, Sr. Biggers. Eu marquei uma hora com o senhor. Ah, é claro. O homem da revista do consumidor, não é? É, isso mesmo. Vamos entrando, por favor. Ele é manso? É, ele só morde quando fecha a boca. Qual a idade dele? Um ano. Só tem um ano? Mas é tão grandão. É que ele toma muito cálcio. Aceita um drink? Não, obrigado. Eu já parei de beber. Hoje faz muito bem. O álcool é uma praga. Devia ser proibido. Senhor Vickers, há quanto tempo trabalha para o Serviço de Inspeção Federal? Há quase 19 anos. É, logo vão querer me aposentar. É, e pelo que eu soube, o senhor era da equipe que testou e aprovou o produto chamado Stuff. Ah, na época eles ainda não tinham nome, mas fizeram uma ótima publicidade. Nós todos achamos que era um bom produto. E por quanto tempo foi testado até vocês o aprovarem? Bom, você precisa entender que isto é uma sobremesa. E não um remédio proibido. E é em nada diferente do iogurte ou do sorvete. É, mas o que tem no Stuff? Quer dizer, do que ele é feito? Do que ele é feito? Como é o seu nome? Rutherford. Rutherford. David Rutherford. Ah. Eu espero que... Olha aqui, eu espero que não vá me dizer que há algum problema, porque tem gente com alergia ao Stuff. Ah, o senhor não gostaria, não é? Olha, sabe, o que fazemos é procurar alguma coisa comum à maioria das pessoas. E se não houver motivo para proibir o uso de um produto, então temos que aprová-lo. E, neste caso... Nesse caso, foi um prazer. Foi um prazer enorme, porque eu gostei demais. Gostei demais. É. E o senhor come o produto? Ora, o tempo todo. Eu dou ele pro Ben, ele adora. Também dá pro Ben? Mas é claro, o Ben come o tempo todo, não é, Ben? Bom, eu acho que se vocês dois comem, é porque é bom mesmo. É, muito bom, sim, é bom. Que isso. É, mas eu soube que, na verdade, o senhor não é um químico, Sr. Biggers. Não. Eu sou um administrador, mas... eu posso lhe dar os nomes de alguns membros da equipe, se quiser. Ah, mas eu já tentei isso, mas por alguma razão estranha... Ou eles estão fora do país ou estão mortos. Que pena, hein? Pois é. Escuta, onde é que o senhor testou o Stuff? Stader. Stader na Virgínia? É, ainda tenho algumas velhas anotações preliminares em meu gabinete. Por que não dá uma olhada? Não há nada confidencial. Ah, eu agradeceria. Eu mando tirar uma cópia e lhe devolvo assim que puder. Você deu sorte, sabe? Eu nunca jogo nada fora. Calminha aí. Calma aí. Por que o seu dono tem medo de você? Hã? Você está com fome? Está com vontade de comer? Vamos até a cozinha. Desculpe, hein? Eu devia ter lhe oferecido um cafezinho ou um refrigerante. Não. Eu só queria um pouco d'água, mas já não estou mais com sede. Ah, aqui estão algumas anotações antigas. Ah. Só alguns nomes antigos. Bom, muito obrigado, hein? Eu lhe agradeço. Eu é que agradeço. Eu vou tirar essas cópias o mais rápido possível. Tudo bem, não há pressa, não. Tá bom. Tchau, Ben. Você foi muito legal, Ben. Eu tenho uma coisa para você. Aliás, tenho uma coisa para nós dois. Nós merecemos, não é? São 2 horas da manhã e o movimento continua. Fica bem, já vou indo. Já vou indo. O que o senhor deseja aí? Enche o tanque. Encheu o tanque, é? É, tem uns banheiros muito bons ali, se você quiser. É, eu devo ter apanhado o caminho errado em algum lugar. É, aqui é Stader, não é mesmo? É, isso mesmo. Eu acho que conheço alguém por aqui, não consigo lembrar o nome. É Melville. Ah, tá falando sobre o velho Harry. Ele se mudou daqui. São todos se mudando, aliás. Não tem ninguém aqui, exceto você? Não tá com vontade de lavar as mãos, não? Eu pus uma toalha novinha. Coloque só 20 dólares, tá bom? Tá, claro, tá. Reconhece aquele carro ali embaixo? Não. Mas não é uma novidade. Dois estranhos num dia. Mas você é o Charlie Chocolate? A Branca de Neve é que eu não sou. Quer sair logo de cima de mim? Ah, me desculpe, mas o que você está fazendo num lugar desse? Não dá para entender. Eu estou tentando descobrir alguma coisa sobre o filho da mãe que roubou a minha empresa na minha cara e me deixou na pior. Você, por acaso, trabalha para eles? Eu também estou investigando, assim como você. Aqueles pilantras. Eles se aproximaram do burro do meu irmão e dos meus dois sobrinhos imbecis e de todos aqueles a quem eu dei ações e conversaram com eles, sabe? E quando eu vi, eles estavam dentro e eu fora. Você descobriu alguma coisa? Mas de que jeito, cara? No lugar que mais parece um cemitério abandonado? Deve ser o efeito colateral de comer muita sobremesa, um desejo de imigrar. É, e parece que esse desejo tomou conta desse lugar, né? Ah, eu até podia ter gostado da ideia. Esses caras não precisavam roubar a minha empresa. É, mas esses caras não gostam de ter sócios, Charles. É, eu acho que se eles fossem da máfia, sabe o que eu ia fazer? É me vingar delatando eles e tomando a minha companhia de volta. E como é que você veio parar nesse fim de mundo? Ah, foram os meus parentes de novo. Depois que eles me expulsaram da diretoria, você sabe o que, que eles fizeram? Se esconderam de mim, cara. Eles desapareceram porque sabiam que eu ia matar eles. Aí deixaram esse lugar como o endereço novo. Como o endereço novo? É. Ah, e o correio é ali, né? Para onde é que manda a correspondência? Ah, para essas pessoas, para os endereços que elas deixaram. Deixa eu ver isso. Isto não é do seu interesse. Midland, Georgia. Um montão de gente se mudou para Midland, Georgia, cara. Ah, tudo bem, já está na hora de jantar mesmo. Por que, que você não encerra o expediente? Nós vamos fazer uma boquinha. Eu já jantei. Midland, Georgia, né? Todos foram para lá. E você ficou aqui. Vai embora. Deixe-nos em paz. Que negócio é esse de nós? Estamos falando é com você. Não tem mais ninguém aqui, tem? Porque nós só vimos você e o cara do posto. E o cara do posto sumiu. Nós não estamos incomodando ninguém. Me desculpe. Eu volto já. O que é que você acha, Charlie? Esse cara deve estar com algum parafuso solto. Você tem toda a razão. Eu queria tirar um raio-x da cabeça dele. É, e se ele não quiser vir com a gente? Aí a gente sequestra ele. Ah, Charlie, o meu trabalho é de primeira. Eu não adoto esses métodos, não. Pois eu tenho uma solução de segunda. A gente dá uma cacetada na cabeça do otário. Ah, bom. É, até que dá. Jogamos ele na mala do carro. É, até que dá. E vamos embora. Mas no carro de quem? Ah, eu já vou. Meu senhor? Tá legal, o rei do Kung Fu. Derruba a porta aí pra gente entrar. Cuidado com os estilhaços aí. Mas eu sempre bato primeiro. Espera aí. Você ainda não chegou a esse ponto de querer fugir pela janela. Eu só espero que você tenha uma arma, Charlie. Quantas vezes eu tenho que dizer pra você que as minhas mãos são a melhor arma? É, eu só espero que você tenha razão, porque se essa coisa tentar me matar, você me mata primeiro. Espera aí. Eu acho que tem mais gente aí. A única coisa que o chocolate aqui faz melhor do que lutar é correr. Então pode escolher a direção. Pra lá. You got a cup of coffee for me? Sabe que toda vez que me dá vontade de comer, eu lembro daquele cara com a boca... E me dá embrulho no estômago, rapaz. Nem me fala. Escuta, filhinha, você tem por acaso aí aqueles biscoitinhos de chocolate? Tem sim, e caseiro. E por acaso você tem o stuff aí? Antes tivesse. Está faltando. Já foi encomendado. Charlie. Você e eu vamos ter que nos separar. Tem certeza de que não vai precisar dos punhos de aço? Eu quero que você vá a Washington e fale com um agente especial, Frank Herbert, do FBI. Ele não vai acreditar em mim. Talvez acredite em você. Ah, Frank Herbert, do FBI. Eu já saquei. Olha aí, meu amor. Pode ficar com o troco, hein? E, escuta, será que algum de vocês vai pela 105 e pode me dar uma carona? Eu vou e posso dar. Ah, muito obrigado. Obrigado mesmo. É, o seu amigo vai com você? Não. Ele tem outras coisas para fazer. Charlie, lembre-se de onde você está. Aí vem ele. Ah, o senhor Rutherford. Isso mesmo. Eu já estava esperando. Suponho que Stade não foi muito agradável com o senhor. É, as notícias andam rápido, hein? Escuta, o senhor não é um deles, é? Não está comendo o stuff, está? Oh, não. Meu médico nunca permitiria que eu comesse isso. Mas o senhor o distribuiu. O senhor sabe o que é. O vende para as lojas e supermercados. Eu não sei o que é. Não seja ridículo. Eu não sei o que é. Alguém por acaso sabe o que é? Eu nem sei o que era. Eu sei que já atingiu proporções alarmantes, mas para eles isso é tudo. E as pessoas que o descobriram e que primeiro vieram até aqui para trazê-lo, já estavam viciadas. E aí se viram obrigadas a procurarem alguém como eu que poderia comerciá-lo aos milhões. É, mas isso foi muito antes do senhor ter testado o produto em Stader. Onde é que começou tudo? Todo mundo em Stader foi para uma cidadezinha chamada Midland, na Geórgia. Agora o seu conglomerado possui uma empresa de mineração, sabe disso? Esqueça, Sr. Rutherford. Não pode deter isso. Mas eu posso deter o senhor. Não sei, realmente não sei. Acho que ninguém prestaria muita atenção a um mau caráter como o senhor. Afinal, o senhor é um canalha, um patife. E é pago pelas empresas de sorvete que estão tentando burlar a concorrência. Eu poderia matá-lo. É. Ou então trabalhar para mim. Aliás, deixa eu lhe mostrar uma coisa. Trata-se de um envelopinho para você como antecipação da sua chegada. O que é que você acha disso? São notas de $1,000? Uhum. E tem 25 notas dentro do envelope? Exatamente. E aqui tem a minuta de um contrato para você supervisionar a nossa segurança. É, o senhor me conhece bem, não é mesmo? Escuta, mas eu não vou ter que comer o stuff. Vou. Eu gostaria de deixar isso para os viciados. A culpa não é sua. A culpa é minha. Eu criei a campanha toda que o tornou tão popular e você acha que eu não tenho culpa? Você acha que é a única pessoa que já fez uma coisa errada? Não, eu sei que não sou a única pessoa que já fez alguma coisa errada, mas escuta é que aqui, eu... quer saber de uma coisa, senhorita Kendall? Tá bem, me diz. Diz logo o que é. Eu não sou um milionário do petróleo. Eu sou um sabotador industrial. Por que você não liga para o FBI e conta toda a verdade? Eu não tenho nenhuma credibilidade junto à agência ou qualquer outra repartição pública que eu saiba. Eu era um deles e fui expulso. Ah, o que me diz de Ralph Nader ou outra pessoa? Eu também estou sujo com ele. A indústria automobilística me contratou para desacreditar o trabalho dele e acho que fiz um bom serviço. Mas se tivesse prova, precisamos falar com alguém na cidade. Eu não tenho prova nenhuma, eu não tenho provas e é por isso que eu tenho que ir à fábrica com você hoje à noite. Hoje à noite? Doutor? Já viu isso? Doutor, esta é a Nicole. Prazer. É um prazer. Tem um garoto em Long Island que não gostou de comer stuff no café da manhã. Deu uma de louco no supermercado. Eu vou até lá ver esse garoto. É bom. Amorzinho, então eu te vejo logo mais no aeroporto. Okay. Doutor, será que daria para o senhor levar a Kendall para casa? David. Que existe sempre mais. Nunca dá vontade de parar. Está um sabor que agrada. Muitos desaparecimentos de pessoas foram comunicados nas últimas horas. O problema não está confinado a indivíduos, famílias... Ei, eu estou aqui, sabia? O problema já atingiu proporções epidêmicas. Amanhã, no noticiário da ABC, novas informações... Prisioneiro na minha casa... Olha só quem está aqui. Quem está vivo aparece. Isso é o jantar? Nós estamos de dieta. Eu já perdi 2 quilos nesta semana e nunca me senti tão bem. Por que está falando como se estivesse num comercial? Tome, Jason. Coma só um pouquinho. Já sabem o que eu disse sobre isso. E é verdade. E vocês sabem que tem uma coisa viva aí dentro. Sabe, Jason, há uma coisa viva no iogurte. E a chamada bactéria benigna. É. E também uma coisa viva na massa do pão. É o fermento e uhum, é o organismo vivo. Temos uma porção de coisas vivas que ainda são úteis para nós. Eu sei disso, mas... Mas aquilo se mexia. Todos os micro-organismos se mexem, Jason, se você pudesse vê-los a olho nu. É. Sob o microscópio, pode vê-los se mexerem. Qual é a diferença? São bons para nós, Jason. Matam as coisas ruins dentro de nós. Ainda é muito criança. Sempre com medo de tudo. Pegue ele. Vem cá. Para! Não! Me solta! Espera aí! Entra aí! Me solta! Nós só estamos querendo que você coma aquilo, só isso. Apenas coma aquilo, coma o máximo que puder e continue comendo. Pensei que você gostasse dessa casa, por isso nós a compramos. Nós lhe demos um quarto novo e arrumamos tudo o que você pediu. Estamos lhe pedindo demais, hein? Você sempre consegue tudo o que quer. Fique lá no seu quarto até comer tudo isso, hein? Aí será membro da família outra vez. Fazendo aqui? Papai não falou pra você ficar lá em cima e comer tudo? Ele tinha razão. Eu experimentei e achei muito bom. Ei, é meu. É claro que é. Ô, pai, o Jason gostou. Ah, o Jason sempre teve um apetite muito bom. Come mais, mano. Eu ainda tô comendo isso aqui. Depois eu como mais. Livros fora da mesa, os óculos também. Sabe de uma coisa? Eu vou levar um pouco lá pro meu quarto. Pode ser que eu sinta mais fome. Engraçado, eu não me sinto mais cansada. Não, nos sentimos cansados porque estamos comendo direito. Quem é você? Eu também vi a coisa se mexer. Entra aí atrás. Jason! Vem cá! Volte aqui, Jason! Jason, nós somos uma família! Puxa vida, esses caras aí têm um bocado de fôlego. Me desculpe, moço. Eu acho que eu vomitei no seu carro. É, eu tô vendo. Me desculpe. Eu tive que comer creme de barbear. Tudo bem, tudo bem. É perfeitamente normal. Todo mundo come creme de barbear de vez em quando. Você tá se sentindo melhor? Se quiser, pode abrir a janela agora. Abrir a janela? Uhum. O avião já está indo para Georgia. Espere um pouco. David, escute aqui, eu... Tem mais passageiros ou já podemos ir? Não, não. Temos um passageirozinho aqui. Nossa, eu nunca estive num avião como esse antes. Midland, Georgia. O conglomerado de Fletcher, que distribui o Stuff, possui minas e pedreiras nessa área. Tem que haver alguma ligação. Obrigada. Foi uma boa viagem. É a senhorita Butterman? Sou sim. Prazer em conhecê-la. Prazer em conhecê-la também. Quando ele acordar, procure distraí-lo. E se nós não voltarmos em 3 horas, leve-o para o aeroporto Savannah e aguarde instruções. Espero que não se importe por ter trazido comigo meu secretário Roger. Ele é tão criativo. Sou Elliot Howard, chefe de relações públicas. Muito prazer. Este é meu colega. Ah, meu nome é Michael Grimsby. Grimsby, Howard. Howard e Grimsby. Pois é, será que os senhores já chegaram a morar na cidade de Stader em alguma ocasião? Ah, como sabe disso? Bom, o serviço que... de inspeção federal fez os testes iniciais. Sim, lá. Dona, foi assim que soubemos da coisa. Eu tinha meu próprio negócio aqui e desisti para entrar para a firma. Nós dois nos convencemos de que este é o produto do futuro. Propriedade privada, entrada proibida. Olha só aqueles silos. Devem estar cheios do produto. Cassidy, sou o supervisor da empresa. Ah, prazer em conhecer. Eu quero agradecer pelo ótimo trabalho que vocês estão fazendo lá na Avenida Madison. Ah, é muito fácil vender um produto que as pessoas gostam tanto. É, nós também gostamos. Às vezes é difícil evitar que os empregados comam todo o lucro da empresa. Faça ideia. É proibido tirar fotos daqui. Ah. Sorria. Isto é muito, muito interessante, Sr. Cassidy. Mas o que gostaríamos mesmo de ver é... É um lugar onde juntam todos os ingredientes, onde misturam o stuff. Não, dona, esse é um segredo industrial. Somos muito rigorosos com isso. Ah, Sr. Cassidy, eu pretendo trazer para cá a minha equipe de Nova York. É para fazer um comercial usando todas as pessoas que de fato trabalham aqui na fábrica. Talvez até mesmo o senhor... Minas Fletcher, fechadas. O carregamento vai ser feito mais cedo hoje. Vai ser feito logo depois do pôr do sol, durante toda a semana. Com aquele moderno sistema, o carregamento está mais fácil. Eu acho que hoje vai ter menos trabalho. Deve começar às 9h15. Nenhum dos empregados deve sair do recinto da fábrica até segunda ordem. passos estão cancelados. Vocês fizeram um longo voo e sei que devem estar cansados. Nós reservamos quartos para vocês no motel aqui perto. De manhã pegamos vocês para o café e depois então trazemos para cá. Tem que se comer muito antes que comece a tomar o controle da mente. E como tudo mais, alguns são mais suscetíveis do que os outros. O Jason já deve estar na Georgia a esta hora. Ah, acho que vou desmaiar na hora em que me deitar na cama. É, e ainda bem que o senhor nos deu um quarto de casal, porque ela gosta de ditar no meio da noite, sabe? Ah, e gosta também de me corrigir enquanto eu estou escrevendo. Estamos no seleto restaurante Continental André, que atende somente a clientela mais exigente. Que tal a comida, meu bem? Troca! Isso é ótimo! Cadê o stuff? Stuff! Sem ingredientes artificiais. Um sabor que exige sempre mais. Nunca dá vontade de parar. Stan, o sabor que agrada. Irresistível. Não toque em mim. Você está bem? Entra aí, eu vou fazer uma ligação direta. E se alguém der parte na polícia? E se formos presos? Nós podemos dizer que o nosso travesseiro tentou nos matar. Aonde nós vamos? Nós vamos voltar para a fábrica. Vamos fazer nossa própria visitinha. Thank you. não te desfaz, tá? É uma boa hora para se viajar quando não se quer ser visto. Vamos ver para onde estão indo. Não dá mais para continuar com essa picape. Está fazendo muito barulho. Que luz é aquela lá? O que eles estão fazendo? O produto vem do centro da Terra e vai direto para os supermercados. Quer dizer, então, que isso não é processado nem fabricado? Não, não. Eles carregam direto nos caminhões. E o único jeito de provarmos isso é pegar o produto ainda dentro dos caminhões. Não pode fazer isso. O lugar é aberto. Eles vão ver você. Não, se eu estiver com isso aqui. Não admira que tenha pego isso em vez da minha bolsa. Quero que você volte para a picape. A chave está debaixo do banco. E me encontre na Rota 5, perto da autoestrada. Tá legal? Não é perigoso. Não, não, tudo bem. Este é o meu trabalho. Gostei do macacão. É? Obrigado pelo elogio. Está saindo em grande quantidade. Um suprimento bastante farto. E pelo bom trabalho que estão fazendo, logo a fome no mundo será uma coisa do passado. A Terra está fornecendo o alimento que saciará a todos e permitirá a criação de uma nova ordem. Meu Deus, eu preciso me salvar! preciso sair daqui. E agora? O que você está esperando? Por que não faz alguma coisa? O que é que você quer comigo? Eu preciso sair daqui. Jason. Eu vou tirar você daí. O que você está fazendo aí? Sai daí desse caminhão! Quer que eu faça o que você fez com o resto da minha família? Não! Jason, segure minha mão. Segure aqui, vem. Isso. Por que você demorou tanto? Essa coisa não vai ficar enterrada por muito tempo. Vão desenterrá-la de novo. Puxa, cara, eu nunca pensei que eu ficaria contente de ver um tiro. Eles estão controlando toda essa área e a fábrica. Não acha que estão controlando a polícia também? A mina está cheia de policiais e eles são todos da coisa. Olha, a mangueira está solta lá atrás. E o senhor está querendo prender a gente só por causa disso? Põe as mãos onde eu possa ver e desça desse caminhão. Vai para ali. Põe as mãos no tanque. Eu preciso levantar as mãos também? Você vai me revistar? Você também, Moss. Pode ir descendo. Olha, parece que o tanque está começando a vazar e vai ser uma pena desperdiçar o que tem aí dentro. Eu vou até lá pegar um pouco. Vamos comer. Desculpa. Seu guarda, eu estou com tanta fome. Sabe como é que é? A gente fica com tanta fome quando fica sem a coisa por mais de uma ou duas horas. Eu aposto que o senhor também está com fome, não está? Eu estou com muita fome. Eu mal estou conseguindo me controlar. Finge que está comendo. Seu guarda, tá tão gostoso. Eu tenho certeza que quer um pouco, não quer? Prova só. Que gostoso. Eu vou sem destino. Olha lá, tem uma cidade aí em frente. Não, eu vou passar por fora. Ela é muito pequena. Devem controlá-la e nós nunca conseguiríamos sair daí. E para onde nós vamos, então? Ué, nós vamos para uma cidade grande que não possam controlar. Aí teremos uma chance. Um castelo? Eu conheço o homem que mora aí. Eu sei tudo sobre ele, mas ele não me conhece. Espere aqui. Atacar! Atacar! Eu quero falar com o Coronel Spears. Quem é você? Uma vez eu trabalhei para um homem chamado Hoover. E ele me mandou por umas escutas num apartamento que você alugou para uma garota negra de 17 anos. É, eu gostaria de ter trazido as fitas, porque assim eu provaria para você que sou eu mesmo. Não trabalha mais para a agência? Ah, não. Eu fui expulso. Eu fui expulso só porque mandei as fitas para sua esposa. Eu poderia jogar você da torre. Você bateria lá embaixo. Você é um invasor, cara. Olha, coronel, eu só mencionei as fitas para poder falar com você. Eu preciso de você. Sabia que o país inteiro precisa de você, coronel. Não está tentando mentir para mim, ou me enganar, ou me apanhar? É, você se lembra que se preocupava com o fato dos comunistas porem veneno em nossa água? Uhum. Bom, sabia que agora está acontecendo uma coisa que é muito pior? Os americanos estão sendo envenenados com maior rapidez do que possa imaginar. Envenenados? É. O FBI está preocupado com o fato dos comunistas conseguirem infiltrar agentes secretos em altos cargos na indústria americana e em comprarem grandes empresas, não é mesmo? E aí eles se estabelecem e fazem nossas cabeças e tomam conta de nossas mentes e nos fazem pensar como eles, fazem fomentar uma revolução. Está aparecendo nos meus discursos radiofônicos há mais ou menos um ano. Você foi um profeta. Um produto está sendo vendido agora e consumido por dezenas de milhares de pessoas. E ele contém uma droga que afeta a mente. E você e eu sabemos quem está por trás disso. E são eles? É claro, o quartel deles fica a menos de 100 quilômetros daqui. Filhos da mãe, zombando de mim. É, acho que eles não se lembram do Coronel Spears. Eles não sabem que você está por perto e que você tem uma coisa que poderá aniquilar com todos eles. Não é verdade, Coronel? É, cara, vem comigo. Vamos conversar e beber um drink. De onde você é? Do exército? Nós somos o seu único exército, filho. Então, esta é a mocinha que vai nos acompanhar. Bem, ela já conhece a fábrica, já entrou. Ela pode nos ajudar. Ela pode vir comigo. Ah, isso vai ser mesmo uma honra, coronel. Pois é, eu sei. É por isso que a convidei. E depois dessa missão, poderá me recompensar. Ah, coronel, você está dando em cima da minha namorada. Eu não me preocuparia com isso, filho. Provavelmente você será uma baixa. É sobre o caminhão desaparecido. Está se aproximando pela estrada agora. Não dá para ver quem está ao volante. Oi! Achei esse caminhão aqui na rodovia 12, abandonado. Eu pensei que vocês poderiam, talvez, me dar uma recompensa pela devolução. Ah, tá legal. Põe pra dentro. Vamos lá, vamos entrando. Não até a gente falar em dinheiro. Mas está resolvido. Até que eu gosto de ver sangue. Mas isso é repugnante. Sigam as instruções do regulamento. Repito, sigam as instruções do regulamento. Onde é que foram se meter esses covardes comedores de mingau? Vamos, vamos! Protejam-se nesse caminhão, levem-o com os homens lá pra cima. Vão pra lá agora! os seus filhos da mãe, desgraçados! Isso mesmo, coronel. É isso aí. Vamos dar uma olhada lá dentro, pessoal. Não houve resistência. Eles podem não estar armados. Não importa se estão armados. Ninguém é melhor do que os meus homens. Nunca perdemos uma guerra. E o Vietnã, senhor? Perdemos esta em casa, filho. Eles iam levar uma surra. Não olhe, não olhe. Os filhos da mãe, desgraçados. Tiraram a própria vida, comunistas malditos, me enganaram. Ainda está quente, acabou de acontecer. Devem ter tomado cianureto, os covardes. Procedimento padrão da KGB. E você, FBI, já viu coisa igual? Não tem coisa branca nesse filho da mãe. O que estava dentro deles deve ter sumido. Eu quero sair. Não, eu quero ver isso, eu quero ver. Não, nós vamos sair. Eu quero ficar. Tem que proteger a mocinha, soldado. Como você sai daqui? Vá em frente e vira à esquerda. Obrigada. Soldados, venham até aqui. Andem, venham até aqui. Vocês acham que com essas armas nas mãos podem atirar naquilo que não gostam? E se o que vocês não gostam estiver dentro de vocês? Como é que vocês vão atirar? Temos que passar por aquela porta. Vamos. Essa não. É, vamos. Um, dois, três. Cuidado, não deixe tocar em você. Muito bem. Vamos deixar onde está. Eu tenho duas estações de rádio lá em Atlanta. Vamos voar até lá e vamos transmitir um alerta. Vamos dizer ao público o que essa coisa pode fazer. Setenta, 80, 90% das pessoas não gostam de mim. Não? Não importa o que eu faça, eu dou o meu corpo, eu dou a minha alma. E ainda assim não gostam? Não gostam de mim, nunca gostaram de mim. Quando eu era criança, eu sempre fui o maior, o mais valente, o mais forte, o mais esperto e o mais bonito. Eles queriam ver alguém que seja medroso, fraco e sem fibra, como eles são mesmo. Não estou certo, FBI. Mesmo assim, gostaria que me dissesse como poderia mudar a minha imagem. Pois é, coronel. Eu acho que ela pode mudar a sua imagem, assim. Você vendeu aquele lixo branco. Por que não pode me vender para eles também? Vamos, beleza. Devia ter levado você para o combate há anos. Mas o que é isto? A terceira guerra mundial, é? Nos leve para o centro da cidade agora mesmo e pare de falar besteira. Paguem ao chofer. Deem uma gorjeta de 10%. Peçam um recibo. Sim, senhor. Para a entrada principal, nos reunimos lá. Sim, senhor. Relatório. Senhor, nossas filiais em Daytona, Flórida, Memphis e Midland concordaram em transmitir a sua mensagem. Compre horários em tantas estações quanto puder. Tente as filiais da rede que façam por onde merecer. O que está no ar agora? Só esporte local e tributo a Elvis. Estante, o sabor que exige sempre mais. Tire essa droga da minha estação! E não ponha mais! You can't write this. O quê? Você diz aqui que é parte responsável por isso tudo e que promoveu uma campanha irresponsável. Mas é verdade, não é? Mas assim você vai arruinar a sua carreira. Você pode ser idealista, mas não seja boba. Quer dizer... Achei que seria bom você me sustentar por uns tempos. Sustentar você? É, você ganha dinheiro com as coisas que faz. É, isso é verdade. Quando eu faço chantagem, eu ganho dinheiro mesmo. Tire esses soldadinhos de chumbo da minha frente antes que eu acabe com a raça deles. Sai da minha frente. Vocês sabem quem eu sou? Eu sou o Charlie Chocolate. As minhas mãos estão registradas na polícia da Georgia como armas letais. Agora sai da minha frente. O povo americano está sendo envenenado por um produto popular de sobremesa conhecido como Stuff. Isso. Se tiverem este produto com vocês, não o comam. Ótimo. Se é um comerciante, você... O que é isso aqui? Peraí. Deixa eu dar uma olhada. Me larga, rapaz! Você me larga, me larga! Tá, tudo bem. Charlie, como Dave, é que vai? Meu amigão, rapaz, olha, sabe o que eles tentaram me fazer? Eles tentaram me pegar, mas eu fiz um bocado de furo naqueles caras, rapaz. Sei, tudo bem, mas como é que você nos encontrou? Tem tempo para ouvir uma longa história? Não tenho. Eu não tenho mais notícias do FBI. Você não vai fazer um programa sobre esse assunto sem a participação do Charlie Chocolate. Porque na minha empresa, embaixo do meu nariz, quem manda sou eu. E eu tenho o direito de ser ouvido. Antes não podemos esperar mais tempo, temos que agir rápido. É claro que pode pensar que eu estou mentindo, pode pensar que eu estou tentando vencer a concorrência e não é nada disso. Sabe como é mais fácil acreditar em mentiras do que na verdade. Charlie, você é muito bem-vindo. Eu sou Nicole, rainha dos ex-mentirosos. 8 minutos para entrar no ar. Quem é este cara? Ele também vai falar. Não na minha estação. Ei! Você é mesmo o Charlie Chocolate? Tá vendo só que legal ver que alguém ainda gosta de mim. E a resposta é que eu sou apenas o cidadão Charles W. Hobbs, um simples cidadão que quer fazer uma declaração pública e você não vai me afastar daqueles microfones, coronel, mesmo com todos esses patetas fantasiados. Você sabe quantas pessoas amam o Charlie tanto quanto o Jason? 20 milhões. 20 milhões de pessoas. E isso em publicidade quanto representa? Uns 20 mil por minuto, talvez. Se você quer jogar todo esse dinheiro fora, vá em frente. Eu vou deixar que este negro fale. Mas fale uma só linha do Partido Comunista. Ou uma palavra em código. E eu estouro a cabeça dele. Tem algum lugar aí onde eu posso organizar os meus pensamentos? Você pode vir comigo, senhor. Ah, tá legal. Vamos organizar o roteiro e estaremos de volta daqui a um minuto. Nós não temos muito tempo. Está preparado mesmo para dizer ao vivo que viu de fato pessoas serem devoradas pela coisa? Ah, mas é claro que sim. O que é pior, eu já vi o que sobra delas depois que a coisa acaba com elas e vai embora. Sei. Mas... quer repetir isso de novo? Eu já vi o que sobra delas depois que a coisa acaba com elas e volta de novo. Parece que fica tudo oco quando ela vai embora. Como? Me desculpe. O que eu quero dizer é, como é que você sabe disso? Ah, eu sei. Charlie, você não está bem? Charlie, responda. Por favor, responda. Não deixe tocar em você! Não! Socorro! Socorro! Socorro! Meu Deus, ela está crescendo! Eu vou acabar com isso. Agora! nada. Eu apanho o menino. Venha, Jeiro. Venha. Deixa comigo. Esperar? Ah, não, não vamos ter outra oportunidade. Senhoras e senhores de Atlanta, Georgia, esta é uma transmissão de alerta. Isto não é ficção. Isto não é uma dramatização. Meus amigos americanos, aqui é o Coronel Malcolm Drummond Spears. Eu nunca os enganei e nunca os enganarei. Esta noite a América está em grande perigo. Estamos sob ataque alienígena de uma substância que se apresenta como uma sobremesa popular conhecida como stuff. Se você tem stuff em casa, não coma. Prestem bem atenção, não comam. Se é comerciante e o tem em suas prateleiras, não o venda. E se por acaso for um distribuidor e distribuir esse material, feche bem as portas, não venda mais nada. E se um membro de sua família for dependente deste produto, leve-o para um hospital. E se tem este produto em sua casa, cozinhe-o. Eu repito, cozinhe-o. E o povo acreditou. Nas semanas que se seguiram, o stuff foi retirado de circulação e a nação se mobilizou para recolhê-lo e destruí-lo. Através do país, há uma violência generalizada contra o produto que leva a marca stuff. Autoridades locais pedem ao público para permanecer calmo. Depois de receberem informações de que o produto era tóxico, funcionários do governo visitaram um local em Midland, Georgia, só para o encontrarem soterrado debaixo de uma massa de... Tudo indica que havia uma conspiração. Um plano premeditado para assumir o controle do país inteiro através das mentes dos governantes. O fato já estava assumindo proporções alarmantes, se não fosse a pronta intervenção de um pequeno grupo. Hoje já estariam com o controle da situação. Mais notícias no noticiário das 11 horas. Embora as baixas fossem aos milhares, a indústria americana trabalhou com o total apoio do governo para salvar milhões de outras vidas e para compensar as vítimas por suas trágicas perdas. Estou lendo esta mensagem do teleponto. Porque simplesmente... eu não sabia o que dizer. A verdade é que não sabia mesmo. Eu estou lhes vendendo uma desculpa. Eu sinto. É, ela é mesmo uma gracinha, não é? Ah. Então você botou aqui para jogar o dinheiro na minha cara, não é? Não, eu já gastei. Acha que dinamitando uma mina pode nos deter para sempre? Não sabe que o stuff brota da terra em muitos lugares? É, mas eu acho que nós vamos encontrar esses lugares. Fique sabendo que eu não estou sozinho hoje, mas... Suponha que tenha gasto meu dinheiro também, hã? Não, quer dizer então que agora vocês dois estão juntos? Era inevitável, né? E o stuff acabou, é claro, mas veja só. Veja a nova campanha para o taste. Só 12% do stuff nele, o suficiente para o público exigir mais. E o outro ingrediente será um derivado natural do leite. Haverá pouco stuff nele para evitar que se apodere da mente das pessoas. Ah, é? E como é que o senhor sabe? Nós o testamos. Estamos numa cidadezinha de Illinois. Se vocês o testaram, podem prová-lo. Oh, nós chegamos até... Ah, mas eu também não vim aqui sozinho. Eu trouxe alguns amigos. Jason! Aqui não é lugar para criança mais. Ah, ele não é mais criança. O Stuff matou os pais dele e o irmão também. Você disse que trouxe outro amigo. Aham. Uhum. Ele. Não, não, não. Guarde isso. Não usaria isso diante do menino. Como ele disse, eu já passei por muita coisa. Bom, então vamos sentar, né? Podem sentar. Sentem e vamos jantar. Jason, pode servir os cavalheiros. Com muito prazer. Reconhecem isso aí, não é? Não, espere. Jason, coloque todos os potes na frente deles. Eles vão comer tudo direitinho. Vão comer bonitinho. Olha, eu não tive nada a ver com isso. Espere. Está vendo aqueles furos ali? Vou apontar para sua cabeça. Por isso é melhor comer ou vai comer isto aqui. Comam! Quanto devo comer? Coma enquanto eu quiser que você coma até eu mandar parar. Coma até empurrar com o dedo. Coma. Você também, meu amigo. Coma. Você está comendo ele ou ele está te comendo? É, aí vem ele, bem na hora. É, eu acho que conseguimos. Never enough.